Frequência Académica, um programa da Universidade de São José, com João Cordeiro e José Manuel Simões. Muito boa noite, bem-vindo ao programa Frequência Académica, um programa da Universidade de São José. Hoje temos connosco o meu querido amigo João Rato, que é professor convidado da nossa Universidade na área da gestão, mestre em gestão de empresas na Universidade de Dublin, na Irlanda, diretor de operações bancárias do Novo Banco, na Ásia, um grande amigo. Boa noite, João. Boa noite, é um prazer estar aqui contigo, Zé. Vamos começar por ouvir uma música que o João escolheu para abrir o nosso programa, Must, de Nusrat Fateh Ali Khan, que é um trabalho que nós podemos definir como de World Music Sampler, Global Transmissions. Porquê é que escolheste esta música, João? Escolhi esta música porque gosto muito do Nusrat Fateh Ali Khan, gosto da sonoridade, não é, em primeiro lugar. Do Paquistão, não é? É um músico paquistanês, muçulmano, mas escolhi esta música sobretudo porque, embora seja uma música bastante mais pequena do que as músicas que ele normalmente toca em performance, que são músicas que normalmente têm 20 a 30 minutos, são músicas que fazem parte de um ritual sufi de entrada, vá lá, em transe. Portanto, é uma música com ligações à tradição deles e com uma conotação religiosa e que me diz qualquer coisa, não pela religião em si mesmo, mas porque nos permite um olhar sobre outra religião, sobre o outro, muito diferente de nós, e penso que nos tempos que correm isso é cada vez mais importante, nós colocarmos nesse papel e estarmos abertos a essas diferentes sonoridades e influências. Aliás, tu dizias-me um dia destes que vejo a música especialmente como um fator de ligação universal. Eu penso que sim, acho que é pacífico que a música, tal como outras formas de cultura, outras expressões culturais, são sempre fatores de aproximação entre nós, entre os seres humanos. A música é mais fácil porque, embora possa sempre ser passível de interpretação, é mais intuitiva, é uma linguagem mais universal e, por isso, independentemente de nós, por exemplo, neste caso desta música, que tem, basicamente é instrumental, mas tem também uma letra, embora não entendamos a letra, a não ser que aqueles que percebam urdu, mas consegue-nos tocar na mesma. Portanto, eu acho que essa é que é a beleza desta expressão cultural, é que está num nível mais primário, portanto todos conseguimos que nos toque, quando nos toca, pode não ser esta a música, mas é uma linguagem que é perceptível para todos. Então vamos ouvir Must, Nusrat Fateh Ali Khan. Mera wird hai dam dam ali ali mera wird hai dam dam ali ali sakhi lal kalandar mast sakhi lal kalandar mast dule lal kalandar mast dam mast kalandar mast dam mast kalandar mast mera wird hai dam dam ali ali mera wird hai dam dam ali ali sakhi lal kalandar mast lal kalandar mast dule lal kalandar mast dam mast dam mast kalandar mast dam mast dam mast kalandar mast dam mast kalandar mast Thank you. bari bari da ta sa ra nil bari da sa sa sa nil bari da da la la la la la la la la la la sar da ga ga dar da ma ma ma ma ma ma ma ma ni ga ga dar da ni ni ni dar da dar da ni ni ba ma dar da ma ma pa mast kal dar mast mast da mast kal dar mast bari ni da Ouvimos no Jad Fateh Ali Khan, que música que também nos remete para a situação política atual, a questão da clivagem racial e religiosa, ou, como tu gostas de dizer, a questão dos ismos. É verdade. Também não foi inocente, por esse ponto de vista, esta escolha. Acho que nesta época de populismo, também de algum extremismo nos discursos e algum radicalismo e também racismo e etc., acho que devemos fazer um esforço para nos distanciarmos e olharmos com perspectiva para muitas mensagens que chegam em catadupa. Porque a informação hoje vem a um ritmo e em soundbites que nos leva muitas vezes a tomar opções de uma forma, porventura, precipitada sobre os assuntos e a assumirmos posições extremadas, manicaístas, preto ou branco, esquerda ou direita. E eu próprio muitas vezes caio nessa armadilha, penso que é fácil cair nessa armadilha. E portanto é bom mantermos essa abertura E a escolha de um músico muçulmano de um país pouco conhecido, como o Paquistão, envolto sempre em polémicas, até pela sua proximidade ao Afeganistão, palco de muitas guerras, zona de charneira também com a Índia. A escolha deste músico também tem esse lado de provocação, no bom sentido, de mantermos e de fazermos um esforço para cultivar o que de bom existe em todo o lado. E não pensarmos que só um lado é que tem toda a razão e que o lado contrário, por assim dizer, não tem razão nenhuma. Não acredito nisso e, portanto, numa altura em que é muito fácil olharmos de lado para, neste caso estou a falar dos muçulmanos, mas poderíamos falar de outras fações ou de outras culturas, etc. Acho que deveríamos fazer essa reflexão, porque é uma cultura também com muito para nos dar, e já nos deu muito em muitas áreas, na matemática, por exemplo. Um dos aspectos que te definem como ser humano também e como pessoa que gosta de conhecer o outro, de dedicar-se ao outro, encontras isso certamente nas viagens que tens feito pelo mundo fora, mas eu sei também em casa, nomeadamente com música e com os livros. Tu és um leitor quase compulsivo. Eu tive o prazer, nomeadamente, de te ter ouvido quando a apresentação do meu livro Deus Tupã, foste um dos apresentadores desse livro, e tu dissecaste o livro com uma cuidade, com interesse, muito particular. Tu preferes viajar sem sair do lugar, ou seja, precisamente com os livros, com as músicas, ou preferes esse contacto com o outro, com as etnias, ir ao destino, não como turista certamente, mas como viajante? Em primeiro lugar, foi um prazer fazer a apresentação do teu livro, mas sobretudo foi um prazer ler o livro. Como tu sabes e como tivemos a oportunidade já de falar, e também recomendo a quem não leu, neste caso o Deus Tupã, que o faça, porque como em todos os livros, como em todas as viagens, aprende-se sempre qualquer coisa. Também o Ponto de Luz, também outro livro de viagem mais, que também do mesmo autor, do José Manuel Simões, que também gostei muito. Em relação à tua pergunta, se gosto mais de viajar na minha imaginação ou se viajar propriamente dito, portanto, fisicamente, eu, antes de responder à pergunta, gostava só de na antecâmara dessa pergunta, de responder dizendo que é sobretudo necessário termos a curiosidade, portanto, para estarmos abertos ao conhecimento, para estarmos abertos a descobrir mais. Isso é uma característica humana, mas também é uma característica muito portuguesa. É um motor do conhecimento, foi aquilo que nos impeliu a nós portugueses para os descobrimentos, bem entendido que havia outro tipo de motivações, também porventura económicas, políticas, etc., mas a curiosidade, eu ponho aqui a curiosidade. E, portanto, em termos da força motriz para essas viagens, tem que existir essa curiosidade. Eu gosto sempre de partir, não é? De começar essas viagens. Eu preferia, enquanto puder, enquanto tiver saúde, preferia, se tivesse que escolher entre uma e outra, fazer as viagens físicas, calcorrear os espaços do nosso planeta e conhecer pessoas, porque essa é a parte mais empírica, mais interessante, que dá não só um prazer imediato, não tanto pelo destino, mas mais pelo percurso. pelas peripécias que inevitavelmente acontecem em todas as viagens, pelo lado de surpresa que qualquer viagem tem, obviamente também pelo destino, porque nós muitas vezes já sabemos antes da viagem que no destino vamos encontrar um determinado monumento que queremos muito ver, ou uma biblioteca, ou um museu, o que seja, mas é o percurso, é o pré-viagem, a preparação da viagem, e é o percurso. Portanto, isso é o que eu prefiro e é algo que gosto mesmo muito de fazer, talvez das coisas que mais gosto de fazer, é viajar fisicamente por esse prazer que me dá o ato em si. Mas desculpa, tu chegaste a escrever um artigo para a viagem, para a Volta ao mundo. Sim, sobre uma viagem que te marcou profundamente. É aquela viagem que passa pelo Paquistão, não é? Precisamente. Também. Que passa via China até à Índia, onde tu permaneceste com tribos talibãs, uma viagem que foi uma aventura, aquilo que tu dizias, uma universidade da vida. Correto, precisamente, e é esse o segundo lado, que é depois da viagem ficam as memórias da viagem, que depois podem ser passadas também ao próximo, sob a forma de não só de escritos, mas também de relatos, e também fica a aprendizagem, porque retiramos sempre qualquer coisa dessas viagens, porque depois há sempre pretextos para quando voltamos a casa aprofundarmos com base naquilo que descobrimos de novo. Essa viagem foi uma das viagens que mais me marcou, não foi a única, mas foi um percurso bastante longo, durante muito tempo, e portanto é uma viagem que não é propriamente fácil de fazer nos dias que correm para quem tem uma profissão formal, com horários, com poucos dias de férias, e quem tem hoje em dia outro tipo de responsabilidades, com filhos, etc. Portanto, é uma viagem dificilmente replicável, até porque o espaço que percorri na altura, estamos a falar, salvo erro, em 97, é um espaço hoje em dia muito mais perigoso, por tudo o que sucedeu posteriormente no nosso mundo. Portanto, hoje em dia não podemos, infelizmente, andar tão à vontade como há uns tempos atrás. Dito isto, acho que vivemos tempos de grande abundância, apesar de tudo, e de grande liberdade. Obviamente falo de uma forma generalizada. Há muita gente que infelizmente não tem acesso a esta abundância e à liberdade que alguns de nós felizmente conseguimos aceder. Vamos viajar até a Irlanda. Sunday, Bloody Sunday, U2. This song is not a rebel song. This song is Sunday, Bloody Sunday. Just everything in our hearts, and mothers, children, brothers, sisters, gone apart. Ouvimos os U2, Sunday Bloody Sunday, fomos até a Irlanda, a chamada Ilha Esmeralda, Vaú de Tesouros Culturais, Joyce, Wild. Tu dizias-me também um dia destes, quando falávamos da Irlanda e do tempo que passaste lá no mestrado, e vias a... Eu falava até daquela, daquele ritual dos irlandeses, depois do pub, aproveitarem o álcool para brigarem, e tu apontavas outro aspecto, apontavas um povo sofrido com fomes, ocupações, guerra civil e terrorismo, lutas em nome da religião no seio da Europa, não é? E, aliás, do que trata precisamente esta música, dos conflitos entre protestantes e católicos. Vamos sair um pouquinho da ideia de conflitos e ver o lado positivo da tua passagem pela Irlanda a quando do teu mestrado em gestão de empresas na Universidade de Dublin. Que memórias dessa época, João? Foi uma época muito boa, foi uma decisão excelente, embora difícil na altura, porque tinha acabado de me casar e implicou ter que me separar da minha mulher durante o período em que lá estive, embora, obviamente, que a distância não é significativa comparada com a distância que temos aqui em Macau em relação a Portugal. Guardo grandes memórias, sobretudo pelas amizades que fiz. Os irlandeses são um povo extremamente bem disposto, vão para o pub a qualquer pretexto, portanto, como eles dizem, drink to celebrate and drink to commiserate, portanto, seja quando a equipa ganha ou quando a equipa perde, há sempre um pretexto para beber uma pint entre amigos. E depois é um país com paisagens fantásticas. Para mim, que gosto de fotografia, é um verdadeiro maná, portanto é um país pequeno, como Portugal, mas de facto com uma diversidade, sob esse ponto de vista, também muito grande. E culturalmente, também é um país que nos enche as medidas, com músicos excelentes, atores, escritores, etc. Portanto, gostei muito da minha passagem para a Irlanda, até também pela forma como depois me permitiu crescer a nível académico e também a nível profissional, mantendo hoje em dia contacto com esses mesmos amigos, portanto, que ficam para a vida toda. Tu foste responsável pela coordenação e implementação de diversas atividades do plano estratégico do BESOR, designadamente o lançamento de novos produtos e linhas de negócio. Sim, novo Banco Ásia, entretanto, mudou de nome. Era BESOR, de facto, até há pouco tempo. Também o recrutamento de recursos humanos, substituição integral do sistema de IT, desenvolvimento de internet banking e reorganização de procedimentos e processos de controle interno. Neste desenvolvimento estratégico e viagens por países como a Líbia, pouco explorados por viajantes, trazes esta experiência para o seio da lecionação na Universidade de São José, onde passas essas experiências pessoais de internacionalização vividas na primeira pessoa, nomeadamente no país que referi, na Líbia, mas também na África do Sul. Como é que tu te encontras no papel de professor? Precisamente com essa vontade de conseguir encaixar a componente teórica e desconstruí-la, podendo passar esses conceitos que estão sempre subjacentes de uma forma o mais prática possível através de exemplos que conheça bem. E os exemplos que eu conheço melhor são as histórias de vida e os projetos pelos quais passei. Claro que não poderá passar apenas por esses projetos. Nós utilizamos também muito o estudo de caso, portanto analisamos casos práticos de empresas porventura até mais conhecidas para o universo dos alunos de Macau, muitas vezes empresas aqui da Ásia, porque são essas também que os estimulam mais. Mas, de facto, reparo que quando trago para a sala de aula experiências vividas, obviamente que o entusiasmo com que transmito essas experiências também chega aos alunos de uma forma mais direta, com porventura mais emoção, e aí o conhecimento também penso que passa mais facilmente e perdura. E isso também tem sido uma aprendizagem para mim muito gratificante, espero que para os alunos também, e esse é como eu me vejo, é o papel em que me vejo mais como professor, é tentar de facto que perdure e que perdurem os conceitos através desta analogia permanente entre a parte teórica e a realidade. Tu viveste em Macau, fizeste aqui o liceu, partiste para Portugal, para a Irlanda, regressaste a Macau, encontraste um outro Macau, mas permaneceu a tua paixão pelo Macau de outros e dos nossos tempos e pela sua história. Pois, Macau faz parte também do meu ADN, porque vim para cá muito cedo, com 12 anos, portanto fiz o liceu todo em Macau. Com certeza que Macau era muito diferente na altura, mas eu também era muito diferente na altura. E foram os anos mais importantes, talvez, para a definição da minha personalidade. Claro que nós estamos sempre a evoluir, é assim que eu vejo, mas esses anos foram anos marcantes. Macau hoje está muito diferente, mas debaixo das camadas, de algumas camadas que hoje existem, continua a existir o Macau exótico e o Macau que nos permite sempre ir à descoberta. Esta terra, no final de contas, é uma terra de constante metamorfose, de constante mudança. Portanto, também não era expectável que Macau se mantivesse na mesma como o conheci na altura. Gostei muito do Macau dos anos 80 e dos anos 90, mas continuo a gostar muito do Macau agora do século XXI. Tu, aliás, aprecias de uma forma geral a estética oriental. Estiveste recentemente no Japão, sei que também foi uma experiência muito enriquecedora. És um apreciador da cultura do Japão, da Coreia, da China. Tu vês, aliás, a estética oriental na sua vastidão e nos seus vários aspectos e leques, sobretudo da área cultural, como um exemplo de criatividade. E apontavas-me vários nomes: Sakamoto, Kitano, o Murakami, o Kurosawa. Eu sei que a estética oriental e o exemplo de criatividade, tu tens uma particular afinidade, uma particular afeição à japonesa, estou certo? Para te ser sincero, nunca elenquei ou fiz uma comparação para poder dizer se ponho uma à frente da outra, se gosto mais de uma determinada cultura do que de outra. A verdade é que já fui ao Japão 3 vezes e que entendo o Japão pela sua capacidade produtiva em várias áreas e o povo japonês como um exemplo em muitas áreas, em muitos domínios. E é verdade também que dentro dos povos asiáticos, talvez ao lado da Coreia do Sul, são uma economia que produz hoje em dia, e quando digo produz, falo de produtos culturais, não só de produtos tecnológicos, de eletrónica, porque também os tem, mas produz sempre com qualidade, com grande qualidade e com muita inovação. acho que é um grande exemplo para os outros países asiáticos, mas recuando o tronco comum entre o tronco comum da cultura asiática, talvez o radical dessa cultura esteja até mais na China. Penso que a China tem um percurso ainda muito grande para fazer, para criar os produtos de qualidade que o Japão tem. Mas tem esse potencial e há muitas inovações do passado que vieram da China, como nós sabemos. Mas sim, o Japão estará, de certo, no topo das minhas preferências, se quiseres. Então vamos viajar musicalmente até ao Japão, pelo piano, pelas notas do meu querido amigo Sakamoto, que me foi apresentado por outro grande amigo, Mordelembau, que tocou com ele e que tive o grande prazer de conhecer a quando da minha estadia no Brasil. Bibo no Ao Zora, Ryuki Sakamoto, um tema de 1996. Ouvimos Bibo no Aozora, Sakamoto. Curiosamente, eu conhecia este tema do filme Babel, de Alejandro González Iñárritu. Viste este filme? Eu acho que vi esse filme. Nós vemos tantos filmes, mas eu vi esse filme. Se me... vi, esse filme não tinha, tinha várias histórias em paralelo, exato, exatamente. Uma passava-se em Marrocos e outra passava-se em Tóquio. Tenho... exatamente. Sim, este... sim, sim, sim, sim. Tenho e fragmentos desse filme. Este filme que conta com as composições de Sakamoto como banda sonora, e entre elas este belíssimo Bibo no Aozora, que acabámos de ouvir, um tema que nos transporta até às paisagens mais idílicas do Japão. Muito boa noite, foi um prazer ter estado contigo, João. O prazer foi todo meu, obrigado. Boa noite também a todo o auditório. Obrigado por ter estado connosco neste Frequência Académica. Eu sou o José Manuel Simões.